Só o tempo é que pode entender um grande amor. Só o tempo é que pode acalmar a minha dor. Só o tempo é que pode me trazer você de volta. Sei que um dia vai voltar e bater na minha porta. Só o tempo é que pode entender um grande amor. Só o tempo é que pode acalmar a minha dor. Só o tempo é que pode me trazer você de volta. Um dia vai voltar e bater na minha porta. O meu coração não esqueceu que um dia eu amei você. E se voltar eu estarei aqui com o peito aberto pra te receber. O meu coração não esqueceu que um dia eu amei você. O meu coração não me esqueceu um dia. Hey!